Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Contabilidade. Como pode ser? Eu preguei o evangelho durante um ano ali em Pierápolis, a nossa cidade vizinha. Aluguei um barracão e de 15 em 15 dias fazia uma espécie de escolinha dominical de manhã, ministrava para os adultos à tarde, distribuía roupas e alimentos. Isso eu não fazia aconselhamentos porque não tenho esse dom de conversas individuais. Mas frutos, sabe quantos frutos eu vi? No máximo um ou dois, mas acho que nem posso afirmar com certeza. Querido irmão, como Deus está sendo misericordioso com você. Se todos na localidade tivessem se convertido na primeira palavra, você ia pregar o evangelho durante um mês, não ia ter a bênção de falar de Cristo a pessoas perdidas durante um ano inteiro. E Ele sabe que podemos nos envaidecer com resultados visíveis, mesmo quando reconhecemos que somos meros instrumentos das mãos dEle. Então Ele nos guarda de termos algumas recompensas aqui, para que elas sejam perfeitas e completas na eternidade. Irmão, não fique triste. Cristo diz para você dar fruto, não para ver frutos. Ele até ilustra isso como uma árvore. Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. O galho não se alimenta de suas frutas, pois elas pertencem à árvore. E a árvore, por sua vez, não frutifica para agradar aos ramos e nem a si mesma. Todos se alegram por isso, mas a causa de ser dado fruto é simplesmente o fato de que é a árvore, faz parte da sua natureza. Por isso, não se esforce para dar frutos, como a árvore não se esforça, mas continue dando frutos. Não com a força da velha natureza carnal, mas pela nova vida que você tem na natureza renascida pelo Espírito Santo. A colheita virá.